Hello, brothers and sisters. Welcome to the New Soul Family world. Please pay attention to the signs, because it's never too late to dance, to dream, to change, to believe. Do you believe, my brother Max? Yes, I believe. Começou uma boa tarde na companhia da Boa Nova. Mais uma banda, mais um destaque aqui no Caso Se Fazem, Caso Tocam. E esta é uma estreia, porque é a estreia também da banda, e que esta semana chegam os discos. Falamos dos No Soul Family, já não é de surpresa, porque desde o passado fim de semana que estamos aqui a destacar o álbum Never Too Late to Dance, e é apontado às pistas de dança que este coletivo, que pertence a outros projetos também, normalmente o nosso convidado que hoje vem aqui falar dele, falamos de Virgul, portanto, simplesmente conhecidos da Weasel, é, como dizia há pouco, apontado às pistas de dança que saiu este álbum e que naturalmente o primeiro single, This is for More People, portanto, é necessariamente o paradigma desse projeto. Antes de mais, desejar as boas-vindas aqui à Boa Nova, apesar de ser ao telefone. Olá, Virgul, bem-vindo aqui à Boa Nova. Enfim, já noutra oportunidade tivemos a hipótese de estar consigo, e aí, assim, estivemos aqui, enfim, cara a cara para falarmos. Falávamos na altura dos da Weasel, que agora estão, enfim, de licença sabática, não é? E que lhe permitiu ter tempo para estes No Soul Family. É um bocado isto? É, sim, vai um bocadinho de encontro a isso também. Já há algum tempo que eu tinha vontade de fazer algo diferente também. E esta foi a melhor altura, sem dúvida. Juntou-se aqui um conjunto de três amigos para um projeto que está a ter, logo à partida, e estamos a falar de distância de uma semana que o álbum está para venda, muito impacto junto das pessoas. Era isto que estavam à espera? Não, assim, nós nunca estamos à espera bem e nem sabemos bem o que é que realmente vai acontecer. Uhum. Pronto, estávamos super felizes com o produto final e com o álbum. Temos recebido um bom feedback das pessoas, mas não estávamos à espera assim num boom tão enorme, pronto, da forma que disse For My People está a tocar quase em todas as rádios nacionais, e o feedback das pessoas é gratificante, e estamos super contentes e super felizes por isso mesmo. Já foi escrevendo por aqui, fala assim, do Jali, quem dissesse que se vocês fossem artilheiros tinham acertado na muxa, apontado às pistas de dança. Mas o que sabemos desde logo é que o projeto vai ser alimentado por, enfim, presenças, normalmente agora dentro de dias, quando vêm aqueles Black Eyed Peas, portanto, vão ser catapultados para a televisão e para a rádio muito imediato. Isso vai ser sintomático para que os No Soul Family comecem a ser rapidamente muito conhecidos? Assim, eu quero acreditar também que isso se deve também à qualidade que o disco apresenta. Uhum. E precisa também um bocado novidade no que toca no programa de música. Uhum. Sim, nacional, né? Já se faz muito esse tipo de música lá fora, e nós tivemos bastantes influências e pesquisamos muito lá fora, mas nunca ninguém acho que tinha arriscado assim desta forma fazer algo assim deste género. Pronto, acho que nós agora vamos já tocar já também com os Black Eyed Peas, como estavas a dizer, e para nós é super, super bom logo do início ter essa força e poder estar a atuar com pessoas e com a gente admira, clubes que a gente admira, e nos também ao Rock in Rio, é logo uma força para a gente motivar-nos ainda mais e prepararmos mais os espetáculos. Oh, yeah. tem tido, enfim, o sucesso que tem tido, merecido naturalmente. Sim, sim. E que avisaram com alguma antecedência que iam ter um período de pausa, não é? Sim. O sucesso dos Nilsson Family, que também é merecido, e parabéns, vai fazer com que o regresso dos The Weasel seja adiado, não? Não, não é pensar, não. Uhum. Não, dá para conciliar. Dá perfeitamente para conciliar. Pronto, vamos ter que ter muita atenção às datas, obviamente, mas dá perfeitamente para conciliar. O Rock in Rio é a etapa seguinte, uma das mais notórias. Já há também marcações, é o que podemos ver, marcações para semanas académicas. Este ritmo de dança vai ser potenciado agora também, de facto, este mês de maio, porque vem semanas académicas e vão estar mais junto da população estudantil. Sim, sim, temos algumas semanas académicas apontadas. Eu acho que também se deve um bocadinho ao ritmo. É uma música fácil de animar o pessoal, né? E as semanas académicas é sempre algo de grande festa, e os estudantes gostam sempre de estar em festa. E o This Is For My People tem sido também uma música muito, muito, muito forte e fácil de se cantar. Muito imediata. Exato, daí também ter surgido bastantes convites para as semanas académicas. Ainda antes do álbum estar cá fora, já se escrevia sobre ele e falava-se muito do estilo house. No entanto, parece-me a mim que do house, só o ritmo, porque no house somos habituados a ver alguém que de vez em quando vem cantar qualquer coisa no meio. Não parece que seja bem a melhor característica da vossa música. É verdade. Na altura, a meio do álbum, a gente pensava muito no house e pronto, o ritmo e a cadência tá lá, obviamente, do house music. Mas depois eu acho que a gente passamos muito pelo funk, passamos muito pela pop, pela música pop também. Por isso não sei bem que género de música podemos dizer que é. Sei lá, é no Soul Family, que vamos dizer. É uma mistura de influências, pá, cada um de nós tem bastante diversas influências, depois misturado, e quer a experiência com músicos também, depois misturado dá isto, dá no Soul Family. I don't know what to really say. but I've been in the music industry for a long time, and I got to do something for my people. I got to say something for my people. Mentores do grupo, portanto, o Vírgula é talvez o mais mediático de todos, uhum. Não é? Depois temos o Dino, enfim, conhecido mais ou seja dos Expressive Soul e da Soul Motion, não é? Exato, que recebi, me recordo, o álbum do ano passado era Eu e os Meus, se não me engano, o álbum dele, exatamente. Dino, que também teve aqui presença na Boa Nova, apesar de ter sido destaque de semana. E depois temos aí, então, já mais, menos nas vozes e mais no background, o Bassman, portanto, conhecido baixista, de vários projetos, nomeadamente dos Puzzle, não é? E depois o DJ Alan Gould. Exato. Como é que foi o encontro, em que momento e espaço se conseguem conjugar estas quatro vontades? Eu sempre fui uma pessoa muito aberta em conhecer novos projetos e participar e conhecer o que é que se passa no panorama nacional, as bandas mais menos conhecidas, menos mediáticas. E é daí que eu conheci o Bassman e o Alan Gould. Já tenho vindo a fazer várias participações com essas bandas, e bandas novas a começar. E, de certa forma, é uma motivação para eles quando tem essa participação comigo, ou quando tem essa experiência comigo, né, dá uma força deles saberem que alguém mais mediático vai trabalhar com eles. E foi assim que eu conheci o Bassman e o Alan Gould. Eles têm um projeto que se chama Bamps Cooper, e que convidaram-me para participar numa música. Eu fui ter com o estúdio com eles, participei na música, entretanto produzimos mais outras músicas, outras tantas, pronto, houve ali uma empatia imediata e boa, em que depois, epá, eu disse, passado um tempo, disse-lhes, olha, eu tenho essa ideia de fazer este projeto, bora unir forças, bora fazer qualquer coisa, acho que temos tudo para fazermos algo bom, e temos uma empatia boa, como uma família mesmo, e daí também o nome do No Soul Family, embora aí unir forças, e foi isso que os No Soul Family surgiram. E escolheram o lançamento para o pós-25 de Abril, portanto, no dia 26 de Abril, foram ao Lisboa Factory apresentá-lo. Que remanescência têm deste dia? Epá, foi demais. Nós atuamos, o LX Factory é um espaço muito, muito bonito e tem vários... Sim, tem vários espaços noturnos e escritórios e tem lá um espaço que chama-se Vila Luiz. Pá, e o Vila Luiz é um espaço noturno também, mas que tem uma loja de roupa, um cabeleireiro, um estúdio de fotografia, ou seja, é um espaço só que tem vários componentes. E nós atuamos dentro da loja de roupa, mas virados para a Manning Room, ou seja, tínhamos um vidro a separar-nos, com uma moldura dourada à volta do vidro, ou seja, parecíamos que estávamos num quadro familiar. E foi demais, porque as pessoas não estavam à espera. Tapamos obviamente o quadro familiar, e somente quando começamos a tocar é que desvendamos o segredo para toda a gente que apareceu para nos ver. Pá, tínhamos lá as nossas mães babadas, tínhamos família, tínhamos amigos de longa data, tínhamos os nossos managers, a Universal, os mídia. Pá, e foi uma noite para nós fantástica, de celebração do nosso disco estar cá fora. Mais que tudo foi isso, foi uma noite de celebração. That's right. Come on. Hello, ladies and gentlemen. This is a special sound. V-I-R-E. G-U-L, you know what I'm saying? New Soul Family. New Soul. Clap it up, yo. Clap it up, yo. Let's go, come on. Yeah, yeah. Clap it up, yo. Clap it up, my brothers, come on. Are you ready? Are you ready for this? And it go like this, come on. I know you're my baby, baby, but I got to do my... Yeah. Pessoas para participar. No caso, temos o Atiba, no New Soul, de DAPA. Né? Quando é que percebem que há vantagem em valorizar com mais convidados, das quais não vai já dizer quem são os outros, porque meia culpa, enfim, para mim são desconhecidos. Exato. Os convidados participam quando realmente fazem sentido e quando a gente acha que vão enriquecer aquilo que estamos a produzir, aquilo o disco que estamos a fazer. E obviamente não sou convidado à toa. O Atiba eu acho que encaixa perfeitamente ali no New Soul. É um amigo meu que eu já conheço há algum tempo, que tem um talento maravilhoso. É uma pessoa que tem trabalhado muito nos Estados Unidos para em busca de uma carreira. Acho que participou no último álbum dos The Weasel, não é? Participou no último álbum dos The Weasel. Eu estou sempre em contacto com o Atiba. Cada vez que vou aos Estados Unidos, vou lá para a casa dele e estamos a passear e trocamos ideias e influências. E também é de frisar que eu fui aos Estados Unidos também, estive com ele e ele foi a pessoa que me ajudou muito nas letras dos No Soul Family. e fazia todo sentido o Atiba estar neste disco também, e aquela música puxava muito uma coisa assim desse género. Vem-me logo a ideia, o Atiba. Depois temos também a Jennifer, que participa no Cabo Deixa. O Cabo Deixa, na altura, a gente estava a fazer o álbum, estávamos a fazer o álbum todo em inglês, e eu senti que eu e o Dino estávamos os dois a ouvir o Cabo Deixa, a tentar fazer a música, a escrever a letra, e na altura sentimos que a música estava muito quente, muito, muito soft. Indicava ali, estava a puxar mesmo uma voz feminina e algo assim da África. Lembramos-me logo de Jennifer. Jennifer é uma amiga nossa, que é uma voz bem conhecida para a comunidade de música cabo-verdiana, uhum. E não só, obviamente, e que lembramos logo de Jennifer. Jennifer veio ali ao estúdio e a seguir, vai, facilmente integrou-se e escreveu, e foi logo assim, deu logo ali uma mais-valia ao Cabo Deixa, pá, e ficou uma música maravilhosa. É uma miúda que começou a cantar connosco quando começou a ter os espetáculos ao vivo. A Cati tem uma voz fenomenal, fenomenal. Ela participou também, conhece o Dino desde a Operação Triunfo e tem feito vozes para Soul Motion também. E eu achei que devíamos valorizar a Cati logo desde o início que ela embarcou connosco nessa viagem e disponibilizou, na altura lembro que nem havia cachê e ela disponibilizou-se logo para estar connosco e fazer vozes para nós nos concertos que tínhamos na altura. E foi dessa forma que agradecemos a Cati e não só por isso, porque ela tem uma voz mesmo estrondosa e então ela participa num tema. Temos aqui um conjunto de músicos bastante interessante, não é? E não só, e de vozes também. Sim, falo aqui do Neil Max, de Marta Ren, portanto, de algum modo já são conhecidos. Exato. A escolha dos músicos foi, enfim, pessoas que estão ligadas a outros projetos convosco, portanto, e torna tudo mais fácil. Exato. São projetos que a gente também já participamos, são pessoas que a gente conhece e, acima de tudo, que admiramos e que façam sentido, mais uma vez, na participação para o Neil Max. Para mim é das pessoas mais talentosas em Portugal, que é como produtor, compositor, músico, é um talento incrível. Estejam atentos porque vai ser também um novo álbum dos Expressive Soul, tanto que vai ser destaque de uma nova também. Exatamente. A Marta também tem uma voz fenomenal. E depois os músicos do qual eu conheço e do qual lido. Temos o Quaresma, dos The Weasel, temos o Gilas, dos The Weasel também, temos um trio de sopros fenomenal em algumas músicas, que eu agora por acaso não me recordo do nome, porque eles são amigos, do Alan Gull e do Bass. Estou a falar do Jean-Marc, da Magal e o novo, não é? Essencialmente nota-se no Pay My Money. Exato, no Money e no AF também. Pá, e dão um toque especial, né? Fazem com que o álbum brilhe ainda mais. Yeah. Good evening, ladies and gentlemen. Let me introduce to you a new group called New Soul Family. Muito repetir isto, diziam isto os vozes da rádio, quando estiveram aqui connosco, diziam que um disco hoje em dia é um cartão de visita. Pronto, alguém diz assim, aqui somos nós, enfim, a ver se há um cartão de visita ou um calendário, dão um disco. Exato. O vosso cartão de visita está, em termos gráficos, também podemos enaltecê-lo, muito engraçado, muito bem concebido. Aqui um leather, um cabedal, assim, muito interessante. Onde é que está a vossa cota parte também aqui, numa parte que vocês aparentemente estão muito satisfeitos. Epá, a capa está demais. Nós ficamos super satisfeitos com a capa. Na altura eu tinha uma outra ideia, mas estamos a trabalhar com uma equipa de três jovens, pá, novos do mercado, maravilhosos designers, que é Bold. Podem consultar www.boldcreativestudios.com. E que são jovens que têm um talento fenomenal. Eu idealizei um bocadinho a capa, ajudei do que é que eu queria, pá, e eles automaticamente começaram a cozinhar e ficamos super, super felizes. Eu acho que também faz parte, é o que estavas a dizer um bocado, é um cartão de visita também. Temos que fazer com que as pessoas também reparem um bocado na capa, né? No meio da prateleira que evidencia, e este é um dos casos que se vai evidenciar naturalmente. Exato. Exato, e temos que aliciar também as pessoas a pegarem no disco e verem e olharem de outra forma. Neste caso, pá, a capa está mesmo aliciante. Temos recebido bom feedback positivo acerca da capa. Estamos super felizes. E depois temos aqui um disco a lembrar o vinil, não é? De um dos faces, portanto, ou seja, não fosse o tamanho, ficaríamos até na dúvida, seria mesmo um vinil, não é? Sim. Foi também pensado, também foi ideia nossa também, porque como sendo música de dança, acho que fazia todo sentido acordarmos o vinil também, e era logo outra coisa que também ia surpreender as pessoas. Tá demais, nós estamos super felizes mesmo com a capa. Há pouco tempo, aliás, eu fiquei nessa dúvida quando lhe paguei, mas depois percebi que não. Há pouco tempo tive a oportunidade, e tenho um disco que é CD com vinil. Não sei se já uma vez lhe apareceu também. Já. Que achei curiosíssimo. Portanto, enfim, claro que depois é complicado para o outro tocar, mas efetivamente funciona. Portanto. Tem, sim, eu vi. Eu tenho um disco assim também, uhum. Que tem realmente as trias do vinil, que toca CD, mas exatamente. Também toca vinil. Mas infelizmente hoje em dia nós pensamos nisso também. Mas só que atravessando o momento da crise, uhum. As editoras não podem arriscar e apostar assim tanto e gastar tanto dinheiro só na capa. Nós também queríamos realmente a capa mesmo como que fosse pele. Lembro a gente estar a tentar negociar isso com a editora, pá, e nesta altura é mesmo complicado. Estamos a pensar se calhar fazer uma edição especial, e aí sim, pá, porque eu acho que hoje em dia tens de dar isso também ao cliente, aos fãs, né? Pegarem naquilo e sentirem outra coisa, não só um disco, mas ser algo especial. Depois temos aqui o logo, que também não sei se tem mesmo origem, se foram as pessoas que pensaram. O logo é da Ana Crespim, uhum. Uma miúda também nova, uma designer, que nos fez três logos. Epá, e por acaso foram muito precisos, mas esse foi o que me chamou logo a atenção. Simples, direto, acho que é difícil hoje em dia conseguir-se uma coisa assim. Epá, e o Olo está demais, do qual mandamos um beijinho muito grande para a Ana, se nos estiver a ouvir, e obrigado pelo logo. Can you feel it? Come on. representados, quer na editora, quer na Art House. Mas imagino que não havia uma editora interessada no vosso projeto. Iríamos ter No Soul Family e o disco na mesma? Sim, obviamente. Obviamente, hoje em dia, muitas bandas, grupos, têm que lançar discos. As editoras, estamos a atravessar um momento complicado. E quem sofre realmente, neste caso, mais ainda é as editoras, porque eles é que apostam, porque eles é que investem. E depois, quando há pirataria, são eles que sofrem na pele a maior parte. Mas se não houvesse, tínhamos que lançar uma editora independente, seríamos nós a investir, ou em último caso poríamos o disco internet, de borla na net, ou assim. Eu acho que obviamente nós estamos super felizes com a editora, que a editora ainda por cima é uma multinacional, tem uma força enorme, que tem-nos ajudado bastante. Este sucesso imediato também se deve a isso. Mas se não há por um lado, há para o outro. Nós temos é que acreditar e mexermos, né? E ir à procura de que os nossos sonhos realizem-se. Há outras formas. Se não há forma A, há forma B. Se não há forma B, há forma C. Nós, por acaso, nesse caso, somos super positivos. Nós temos tido a sorte das coisas estarem a correr bem, e temos uma equipa forte, como estavas a salientar, a agência, a editora, os management. Se não fossem eles, seriam outras pessoas, e a gente iríamos bater outras portas e iríamos trabalhar com outras pessoas. Avançar. Diretamente. Pronto, bem, e o disco está aqui, e há pouco falámos aqui das pessoas que vão vir, falámos aqui da parte estudantil. Este ritmo e este estilo musical, provavelmente, é consumido mais por aqueles que, enfim, têm o uso e o abuso de copiar os discos, de fazer o download, não é? Portanto, o que pode criar também aqui ainda mais embaraços nesse sentido, não é? Sim, eu quero acreditar também que não, né? Apesar, pronto, se calhar há uma faixa muito, muito grande na parte que toca, tipo, mesmo já fãs que eu tinha, fãs que o Dino tinha, e que vão ficar curiosos em ouvir o que é que a gente fez. Mas espero que o disco não fique por aí. Eu acho que o disco também é um disco maduro, em que vai passar, não quero estar a dizer qual faixa etária. Eu acho que o disco é transversal e vai espero chegar a qualquer tipo de faixa, a qualquer tipo de pessoa. Não é um disco só direcionado para uma pessoa e para um tipo de faixa. Por isso esperamos chegar a todo tipo de pessoa. E em relação ao que estavas a falar de copiar, eu espero que as pessoas tenham noção do trabalho que os músicos têm ao fazer um disco. O valor que tem um disco para nós, o valor que tem as nossas carreiras, o nosso tempo perdido. Nós, eu fico triste, e realmente o que me incomoda mais é ainda aquelas pessoas que fazem dinheiro com isso e copiam e de caras de, vão para os restaurantes às vezes venderem-nos discos, como já aconteceu às vezes aparecer alguém e estar a vender um disco da Weasel. É mau, isso é muito mau. Agora, aquele puto que não tem dinheiro e que gosta efetivamente e que faz espalhar a nossa música, o que é que há de fazer? Nós temos que também ver as coisas, ver o lado positivo das coisas. Eu tive nos Estados Unidos, por exemplo, trouxe lá vários discos, vou lá um monte de vezes, trouxe vários discos em que efetivamente fiz cópias para várias pessoas, porque não há maneira de comprar o disco. Mostrei às outras pessoas, as pessoas ouviam um disco, queriam um disco. Eu acho que é uma forma até de promover, claro, esse artista. Fazer chegar às pessoas, não é? Sim, eu com isso, obviamente, estou de acordo. Agora, se há um disco, se há uma capa linda que foi feita e foi pensada, foi investido nisso, pá, acho que as pessoas também devem valorizar isso. Claro. Eu valorizo essas pessoas, obviamente. Follow your dreams. À fase dos desafios. Imagine que vem aqui ao Lisboa Hospital fazer um concerto. No seu caso já nem seria uma estreia, porque já o fez. E que pode escolher duas bandas para vir convosco, duas bandas nacionais. Quem é que escolheriam? Ecstasy Soul, se calhar. Uhum. Nós temos, já tem acontecido estarmos no mesmo cartaz, e é uma banda que a gente admira. E depois também pela facilidade de termos o Dino e por acaso a Cati também, que está a trabalhar connosco. Exato. E trabalha com eles. Exato. E é logo um dois em um para eles, e são duas datas que, assim, quando coincidem, facilita também. A outra banda, sei lá, os Buraca, os Teratron, sei lá, tanta banda que a gente gosta. Agora um desafio, enfim, agora também para vocês seja mais fácil, se calhar. Imagino que vem aqui uma banda da cena internacional, portanto, que estão na moda, na moda de cima, e que vêm fazer um concerto em Lisboa, eventualmente, já para não dizer que vem aquela hospital, e que escolhem os no seu family para fazerem a primeira parte. De quem é que gostariam de fazer a primeira parte, se bem que se calhar estamos prejudicados porque já vão fazer os Black Eyed Peas dentro de dias, não é? Sei lá, tanto, como deves calcular, a gente tem somos fãs de tanta coisa. Mas, sei lá, Basement Jaxx era uma das bandas que a gente gostava mesmo muito de ver e atuar com eles. O Dino já teve essa oportunidade. Uhum. Quando eles atuaram no Festival do Sudoeste, na altura da Weasel tocou nesse dia, não tive a oportunidade. Mas era uma das bandas que a gente gostava mesmo muito de tocar com eles, de aprender, de fazermos a primeira parte, obviamente. Agora o último, e dizem-me que é o pior, portanto já o avisei de antecedência. Imagino que vai haver um tributo a uma banda que está no ativo ou não, mas que vão fazer um tributo, e que escolhas No Soul Family para fazer uma versão. De quem gostaria muito de participar num tributo, e que versão é que fariam? Esta é mais complicada. Já me disseram, mas eu avisei-o, portanto. Esta é mais complicada, sei lá. Se calhar pode ser uma banda internacional. Pode, se quiser. Se calhar Cool and the Gang, o September, que é uma das nossas referências, ou mesmo o Jamiroquai, com o Emergency on Planet Earth. Tem tantas, Cosmic Girl, que são bandas que a gente se influenciou também. E nos influenciou, aliás, e que tínhamos todo o gosto em fazer qualquer coisa e trabalhar as músicas dele. E eu não me imaginava, antes de fazer perguntas, cheguei a pensar que me fosse responder com Earth, Wind and Fire. Também me passou pela cabeça. Também faz parte das nossas influências, Earth, Wind and Fire. Pá, é um clássico e é uma banda fantástica. Não há palavras, né? Automatically shut down the system after playing. Let's rock. Please don't. agradecer a disponibilidade de ter claro connosco a propósito deste Never Too Late to Dance e claro, nunca é tarde demais para dançar, e este ritmo é contagiante. Desejo-lhe as melhores aventuras para este disco e outros que com certeza seguirão. Tentaremos aqui na Boa Nova estar atentos e à vossa carreira, divulgar a nossa quota parte e okay. Que é a vossa música. Obrigado nós, em nome dos Nusso Family, esperamos ter a oportunidade de estar aí ao vivo, que eu já tive a oportunidade e é outra coisa, e gostávamos de saudar todos os ouvintes com a nossa presença ao vivo. Espero que isso aconteça brevemente. Com certeza. Obrigado. Obrigado.